Oxente, o jumento empacou-me. Ah, pois, vai se lascar, homem. Três juntas de boi, duas galinhas e um pato. Isso aqui é o girimu, uma abóbora. Ih, eu vi o padre de cueca. Manteiga de garrafa é R$3. Homem, tu já foi se lascar hoje? Água de moringa. Água de moringa. Aqui a casa é minha, mas a liberdade é sua. Gente jagunçaiada do meu coração, seja bem-vindo ao nosso cantinho. Pode entrar, pode se sentar, se sirva aí, porque a casa pode não ser sua. Mas a liberdade é, rapaz. Oxe. Olha, outro dia chegou o nordestino no aeroporto, levou o menino, né, pra molhar, pra olhar os aviões e tudo mais. E chegou perto do avião, aí tinha lá um piloto lá comendo um sanduíche. E o menino, pai, deixa eu ir, deixa eu entrar nesse avião, deixa eu entrar nesse avião. Aí o pai, já apirriado, fala assim pro piloto: ô, jagunço, velho, quanto é que é pra dar uma volta nesse avião aí com o menino? Aí é 50 conto. Mas 50 conto pra dar uma volta nesse avião aí sem graça, rapaz, tu não tá doido, não? Aí é 50 conto, rapaz. E o menino: vamos, paiinho, vamos, paiinho, vamos, paiinho, vamos, paiinho. E aí o piloto fala assim: olha, vamos fazer assim. A gente vai dar uma volta, eu vou fazer uns movimentos ali, mas se porventura você der pelo menos um suspiro de medo, um grito ou pelo menos um oi, você vai me pagar o dobro, beleza? Senão fica de graça. Aí ele: oxe, vamos aí agora. E aí vamos lá. E aí o caba entra no avião com o menino e eles decolam e o avião dá umas quatro piruetas, vai a voo rasante, vai por cima, vai por baixo, dá o escambau. Depois de umas 4 horas de voo, o piloto, já sem paciência, pousou e falou: rapaz, você não tem medo mesmo, hein? Não teve nenhuma hora que você quis gritar. Aí ele: rapaz, quando o menino caiu lá de cima, eu até quis gritar, mas eu me segurei. Eita, compadre velho, e olha que hoje eu tô bem afoito pra contar uma história bem legal pra voz M6, mas primeiro eu quero aproveitar que eu tomei um banho com meu sabonete Febo, dei um brilho na careca, passei desodorante leite de rosas e vou ali na quermesse e já volto, meu compadre. Fala pessoal, aqui é o Rafael47 do site RPG Next. Publicamos um podcast chamado Tarrasque na Bota, que é uma experiência sonora de partidas de RPG. Se você gosta de ouvir histórias de fantasia, ação, aventura e um pouco de drama e dar muita risada, esse podcast é pra você. Se você não sabe o que é ou nunca jogou RPG, não tenha medo. Pode ouvir que a diversão é garantida. Confira tudo em rpgnext.com.br. Meu compadre, hoje na Quermesse é dia de Gessie Quirino. Hoje vamos conhecer duas cartas do compadre que está com saudade do outro compadre que está longe na capital. O poema tem dois movimentos, uma é a carta e o outro é a resposta, e é mais ou menos assim: Baixada do Rio dos Boi, 12 do mês de Santana, sexta-feira, quase um sábado, do ano que nos engana. Compadre Miguel dos Coxos, compadre velho sem pantinho. Quem te escreve é Zé de Nuca, o teu compadre Zezinho, pedindo logo licença pra falar das contessências, dizer tim-tim por tim-tim. Quem morreu foi estribado, as bruacas tão de luto, aqueles gozo adubado, faz 3 meses que eu não escuto. Prenderam o Cício Mofado, roubando Zabé do Doce, Bimaé desonerou-se com chouriço e queijo assado. Fragaram Lisa brechando, as partes de Frei nonando e nós tudo ajoelhado. Bibi de Mané do Cego, cheia de perequeté, já tá toda suletrada, empareada com Dé, diz que é experimentada, quase diplomada em doença de mulher. As doenças da cornura quase mata Zeneneu. Corina foi numa festa, mas Miró, Pituca e eu, modo um copo de bebida, amostrou a perseguida e Pituca, pimba, comeu. A bichiguenta da Lola largou de mãos Epinote, que morreu de um trupicão com os quengo cheio de mote. A peste se enfeitiçou-se por um cego endinheirado e o pobre caiu na teia, mas também com mulher feia se deita com os olhos fechados. Chegou lá nos piador, uma fêmea trepadeira, um bascui nas aparências, mas forgada nas traseiras. Eu já disse, sem interesse, que fêmea com rabo desse, só sendo meio estrangeira. Chegaram lá pelas grotas uns bancários do Brasil, oferecendo dinheiro aos povos todos dali. Mediram lá minhas terras, fizeram avaliação, me deram um tal de cheque que não vale um tostão. Mas segundo aqueles homens, quando caba assina o nome, vale mais de 100 milhão. Chegou também um doutor, modo enganar doença, porque, meu Deus, quando quer, nem pros doutor dá licença. Como se deu tá com a mente, com a morte de Biltenente, modo aquelas desavença. Os bruguelos de Minalva desaprenderam todo o ensino. Vevem cheio de maricagem, vevem tudo cibulino. Janica de Zé Pompeu, tá o cão chupando manga. Trabalhou com os coroné, amigou-se com capanga, botou gaia lá no peste e hoje dizem no agreste que ele tá sortando a franga. Minha rural 69 só pega no empurrão. Minha jumenta Afrodite deu-me um coice no grotão. Que eu lhe digo, meu compadre, eu não aguento nem metade de uma panha de feijão. Tô com dor nos espinhaços, faz 3 meses que não amunto. É uma dor, é um cansaço que eu quase me desconjunto. Ô, dorzinha desgramada, tô quase sem dar bimbada, sem risada e sem assunto. Eu já tô ficando velho, Rosa diz que eu já me fui. Eu já gastei minha vida e a vida que ela possui. E a cuma disse meu pai, velho, não se senta sem ai, nem se levanta sem ui. Compadre velho, me desculpe só por 2 dedinhos de prosa. É que eu tô meio neivoso, sem velso, sem modo e closa. A receber essa notícia e um abraço sem malícia, meu e de Maria Rosa. Acontecência matuta, a resposta. São Paulo, tanto de 1900 e tanto. Meu compadre Zé de Nuca, recebi suas notícias e já li, já dei risada, já espalhei pra mundiça. Por aqui tá um sufoco, nós veve de pouco a pouco, mó de ladrão e polícia. Nós só pensa em apurar os dinheiros das passagens, pro modo nós ir-se embora, pois aqui não tem vantagem. Tamo no bolso dos homens, com calor, com frio e fome, tô até vendo visagem. Visei um pé de pereiro em plena via São João, uma moita de mufombo, vi 3 jumentos fujão, um pé de carrapateira, vi catrevagem de feira, chapéu de couro e gibão. Indo agorinha passando lá pelas praças da Sé, foi me dando uma friagem, não pude ficar de pé. Vi um pé de umburana, um joá, um marmeleiro, avistei um boiadeiro montado num pangaré. Tô sofrendo uma de banzo, ô sofridão amuado. Eu não troco 10 São Paulo por um trecho de roçado. Já acabei minhas posses, vai ver o que é bom pra tosse se tu vier pra esse lado. Aqui não tem um cibite, um bigode, um curió e nem um passo canouro, nem calango, nem mocó. Não tem mel de jandaíra, nem roupa de casimira, nem tem cobra de cipó. Nem caçoar, ou chucalho, nem urupema, ou pilão. Não se vê um lambi-lambi pra retratar um cristão e donzela? Nem pro 100, pois essas bandas só tem mulher de variação. um marimbondo caboclo que chega pra ferroar, uma galinha pedrez, lambedor de mangará, é uma vida cruenta, nordestino não aguenta, pode me acreditar. Tem vigarista, gopira, gente boa é muito pouca, achei um dono de circo, infeliz das costas oca, se dizendo companheiro, comeu todo o meu dinheiro, me deixando só de touca. Me ajuntei com bala-bala, morde o circo nós tomar. Tomemo, mas não lucremo, morde o tanto de azar. O palhaço entristeceu, 3 anãozinho cresceu. Os puleiros se quebrou, se as empanadas rasgou, se não pudemos costurar. Zé Fuxico espragatou-se debaixo de um caminhão. Coió escapou fedendo do tiro do esquadrão. Pisou no beiço da cova, levou um tiro nos ovos, não fala mais em tesão. Tô vivendo tipo squai, até quando ainda não sei. Sei que eu não posso viver por riba desses aperrei. Baixar a ripa num padre de viver aqui, meu compadre, só na base do teibei. Escapar por essas bandas já é coisa milagrosa. Me alegro, mode os versos, pois nós sofre, mas nós closa. Se tu tiver boi assinado, fica aí por esses lados e segure, Dona Maria Rosa. Eita, meu compadre! Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui acompanhando o nosso trabalho, principalmente ao Alexandre Nerdmaster, que abriu o feed do Paranerdia para que a gente pudesse colocar nossa aguinha de moringa, que é pequenininha, mas é docinha. E muito obrigado. Aqui no Paranerdia você vai encontrar filmes, séries de TV, animação e muito mais. Tá bom, no meio você encontra um HunterCast ali perdido, mas você encontra um monte de coisa. É só pesquisar www.paranerdia.com.br ou procura Paranerdia em qualquer agregador. Você vai encontrar a gente por lá. Além disso, eu quero agradecer também ao meu amigo Jorge, que é o editor desse programa e também é o host lá do Animesphere Podcast. Também quero agradecer ao Biel e a Prix, da Taverna do Bierro de Cego, ao Marcelo Guaxinim do RP Guaxa, a galera lá do Podpixel, ao meu amigo grandão Rafael47 do Tarrasque na Bota, ao Pensador Louco, ao Rafael Dourado do Sapo Brothers e ao Fernando Caruso, Gustavo Guimarães, Elvésio Parente, Nadia Jalírio e Tibério Velasquez, que fazem parte do Podcrastinadores, rapaz. Baião bonito, tão gostoso é o poviteiro, que apagou o candeeiro pro forró se animar. Pra quem é aficionado por filmes e séries de TV, a gente te convida a ouvir o Podcrastinadores, o nosso podcast onde a gente debate produções novas e antigas com muito humor e informação. E a gente ainda te dá dicas do que assistir se você for daqueles que tá sempre à procura de alguma coisa interessante pra assistir. Você pode ouvir o Podcrast no Spotify, Deezer, Google Podcast ou no seu agregador de podcast favorito. Então não procrastine, podcrastine, ouça o Podcrastinadores hoje mesmo, ou amanhã, assim que você tiver um tempinho. Podcrastinadores, o podcast ideal para você ouvir enquanto você adia as tarefas mais importantes do seu dia. Meu compadre, chegamos à parte principal do nosso programa e hoje a gente vai declamar o poema Rasga Rabo, Bagunçador de Bagunça, de autoria do meu amigo Gessier Quirino, que é mais ou menos assim. Trupe, zupe, olha rapaz, tu não me assusta com a fama da tua valentia, porque tua macheza é freguesia e até nem me parece tão robusta. Uma boa palmada não me custa, pois no fundo eu te acho delicado. Se tu és um valente escolado, eu quebrei no cacete a tua escola. O teu mestre saiu de padiola e teu supervisor invertebrado. No jardim de infância eu fui valente e o nome da escola era Bufete. No primário estudei no canivete, no ginásio no golpe de serpente. Como eu era um aluno inteligente, logo cedo já tinha me formado. Lampião tinha sido reprovado por frouxura e por falta de frieza. Hoje, pós-graduado em malvadeza, vendo pena de morte no mercado. Ui! Eu sou topada de unha encravada, sou gilete no meio de um tobogã, sou flagra da foda no divã, sou feiura de um taio de inchada, eu sou choque no furo da tomada, sou ferrugem na agulha de injeção, sou judeu se vingando de um alemão, catavento voando no comício, eu sou a falta de droga no hospício e queimadura de lava de vulcão. E hoje à noite se prepare. Eu olho da. Eu sou um rolo compressor desgovernado, libanês dirigindo um carro-bomba. Sou uns 300 quilos de maromba, despencando de um braço levantado. Sou carrasco esperando um condenado. Sou a queda fatal da guilhotina, metralhada cruel de uma chacina, marretada no dedo polegar. Eu sou o frósforo aceso pra fumar, que explodiu o tambor de gasolina. Eu sou a folha perversa da urtiga despontando no vaso sanitário. Querosene na mão do incendiário, solitária mexendo na barriga. Eu sou um machado afiado numa briga. Sou um chifre botado na cabeça de Romeu. Eu sou Mengele com raiva de judeu e um tiro certeiro de um arpão. Eu sou a AIDS injetada no machão que enlouquece jurando que não deu. Ai, que delícia, cara. Eu sou navalha na mão de delinquente, jacaré triturando um caçador, tiroteio dentro de um elevador, araldite numa escova de dente. Eu sou ninho de cobra num acidente, sou ladrão sequestrando um delegado. Comeine depois do atentado, sou 500 mil watts de energia. Eu sou tesoura cruel de cirurgia que ficou na barriga do operado. Eu sou o estouro brutal de uma boiada, sou a fúria de um tubarão faminto, sou o cão de guarda trancado num recinto, eu sou três tapas depois de uma facada, eu sou um rinoceronte em disparada, explosão de usina nuclear, sou mudança que cai do décimo andar, meu filho, eu sou o corte inflamado de um punhal, cianureto maior do que um sonrisal que o nazista obrigou a mastigar. Ai, égua! Eu sou o maior beliscão do alicate, maçarico cortando gente ruim, tiro ao alvo na cara de delfim, criolina na sopa de tomate. Eu sou um pênalti perdido no empate, sou Scania sem freio na contramão, gente besta, coberto de razão, matador disfarçado de molengo. Eu sou igual torcida irada do Flamengo, perseguindo o juiz que foi ladrão, rapaz. Eu sou explosão de foguete iraniano que subiu carregado de safado. Sou negrada invadindo o Senado e dando golpe em galego africano. Peixeirada de paraibano, sou mijada na cara do doutor. Instrumento de esquartejador, eu sou engasgo com bola de sinuca. Eu sou um tiro certeiro de bazuca que matou o infeliz do ditador. Um, dois, três, vai filhão! Trupezup, prepara a tua cova. É chegado o dia da decisão, meu filho. Vai fazer tua última comunhão, pois eu já preparei a tua prova. De arame farpado vai ter sova. Vai lembrando do teu aprendizado, pois eu já tô ficando endiabrado e só de raiva já dei um saculejo. Dei até beliscão no azulejo, mas ainda não tô mal-humorado. É mesmo, é? Hey, meu compadre, jagunçaiada braba do meu coração. Muito obrigado por ter ouvido até aqui e eu espero vocês no próximo programa. Uhul! Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br. Música.